Esse é o Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Cara, vou aproveitar pra falar. Esse filme, porque se eu deixar pra falar depois, eu não falo. Que aí eu me desanimo de tão ruim que foi e não falo. E eu tenho que aproveitar esse momento que eu acabei de assistir e tô com uma porra de um rage do caralho. 200% full pistolaço. E aí dá vontade de falar. Puta que pariu, velho. Que merda de filme. Pra variar, mais uma merda. Não é mole, cara. Porra, você... Ah, porra do cinema, espera uma porra, sei lá, pelo menos uma adaptação coerente. Tem coerência nenhuma, cara. O filme é ambientado ainda na porra dos anos 80. Aí tem aquelas referências bosta dos anos 80, tipo New Kids on the Block, Molly Ringwald lá, a menina do Rosa Choque. E o caralho, mas o filme, cara, ele é feito por uma criançada que não entende isso, sabe? A galera que assiste esses filmes, o público é... Em sua maioria adolescente, cara. Porra, eles transformaram a porra de um filme numa porra de um dramalhão de meu irmão morreu e eu tenho que vingar meu irmão e o caralho. E que antes o livro e o filme lá dos anos 90 lá são suspense. E o filme não consegue ter suspense nenhum, cara. Sabe? As crianças são... Não tem conexão nenhuma, sabe? Parece um bando de moleque que não se conhece há muito tempo e está se vendo pela primeira vez e sai pra zoar quando a gente sabe que os moleques eram amigos há muito tempo. Sabe? O filme todo zoado. Os moleques não tem afinidade nenhuma, não tem carisma nenhum. Um bando de moleque chato, sabe? Assim, a única coisa que você leva em consideração que foi legal é que eles mantiveram aquela, né, a obscuridade das cidades do interior dos Estados Unidos, sabe, onde mal ou bem você sabe que tem um vizinho ou outro que é meio degenerado e as coisas acontecem, tipo, aquela expressão que eles têm lá, there is girl lá, que são os pais que estupram, violentam, criam as suas filhas como se elas fossem mulheres deles. E a gente sabe, né, que tem dessas situações, a mãe que inventa lá a doença do moleque pra que ele nunca vá embora, que ele nunca saia de casa. Mas assim, são coisas tão jogadas quando no filme lá, de duas partes lá, explica, sabe? Assim, você se você tiver alguma referência à obra, o livro, ou até mesmo lá o filme lá, dividido em duas partes lá, você entende, sabe? Você tá, fica imerso na porra da história, mas se você não tem referência a essa merda, cara, é um fato que eles jogam lá por 20 segundos, 20, 30 segundos pra você ver, você fala assim, ah, que beleza, ah, meu Deus, tadinha da menina, o papai abusa dela, ah, não foda-se, agora eu vou matar um monstro, sabe? Você não tem, o bagulho não é o que te motiva, sabe? E as crianças, os atores são fracos, sabe? Só tem só o moleque do, que eu acho que fez Stranger Things lá, que tá no mesmo, tá nesse filme, que é o único moleque bom mesmo da porra do filme, o resto é uma cambada de atorzinho genérico. Os moleques genéricos lá que, sabe, não conseguem fazer você ficar interessado em assistir a porra do filme, sabe? Você quer... Você passa algum momento, cara, com uma hora e dez, mais ou menos, lá de filme, que se eu não soubesse o que aconteceria... Porra, mas foi mais ou menos isso, uma hora e dez de filme, eu já tava torcendo pra isso ter mudado alguma coisa, o palhaço matar todo mundo, cara. E a gente tem que entrar no capítulo desse palhaço. Puta que pariu, velho, que cagada. Primeiro que a porra do palhaço nem aparece direito, assim. Aparecer. Ele tem lá os momentos dele. E enquanto o Tim Curry lá, que fez o Pennywise original, sabe, ele conseguia te passar uma apreensão, assim, um medo que você ficasse, um porra, dar aquela leve trancada, sabe? O cu dá aquela leve assoviada, aquela leve apertada. Porra, tu vê esse palhaço cabeçudo e vesgo na sua frente, meu irmão? Eu tenho vontade de arrebentar ele na porrada. Eu tenho espiritual, o cara dá uma porra. É aquele negócio, quem conhece sabe, né? Por isso que os moleques metem a porrada nessa porra desse palhaço no filme. Cara, sabe? Cara, eu não falo... Não vou entrar no mérito nem da caracterização também, que eu achei fraca, sabe? Mas é... porra do palhaço sem graça, cara. Porra, botaram um moleque, um porra de um palhaço cabeçudo com a cabeça em formato de bexiga. Varolha lá. Um olho no gato e outro no peixe. Dentuço, sabe? Assim, você olha o palhaço assim, a priori, você pensa, ah, caralho, eu vou arrebentar esse palhaço na porrada. Esse bosta desse palhaço aí que vai sequestrar, vai comer, acho que, ah, que pra porra desse merda, você não dá nada pelo palhaço. Cara, um bagulho que me incomodou bastante. Os caras usaram efeito digital pra tudo, cara, no começo do filme, né? Porra, o moleque, o irmão do moleque que morre, né, o George, ele bota um barquinho na água. E é assim que o Pennywise pega ele lá no bueiro. Eles botaram um barquinho digital pro moleque ficar seguindo o barquinho pela canaleta, pelo meio fio lá onde a água corria. Porra, um barco digital, cara. Putz, nos momentos em que os balões apareciam flutuando, né? Que marcavam lá, avisavam a presença do palhaço, tudo, não sei o que, velho, balão digital, tá demais, cara, eles são demais, sabe, tem a questão do efeito prático, tem que ser muito valorizado nessas questões, principalmente em filmes assim, que eles querem te prender, que seja terror, que seja suspense, que seja, sei lá, um thriller, qualquer coisa, a questão do efeito prático torna verossímil, cara. Sabe, eles abusam do digital com o palhaço, com as manifestações da coisa lá como monstro, sabe? Ficou parecendo um filme dessas franquias, Invocação do Mal, Annabelle, onde eles pegam uma figura desconexa qualquer, uma freira, um boneco, uma imagem de espelho, um quadro, e animam como se fosse aquela menina toda torta lá do chamado lá, o The Ring, sabe? E, cara, bom, perderam a oportunidade de fazer uma coisa legal e transformaram, a verdade é que transformaram a obra-prima do medo num filme genérico de sustinho, sabe? Não pode um filme que fode o teu psicológico quando você fica apreensivo, esperando em qualquer momento que vá acontecer alguma coisa que te surpreenda, que te aterrorize, que te horrorize. Nada disso, cara. É aquela mesma tática que você sabe quando a câmera virar aquele joguinho, vai aparecer um bicho no escuro. Você sabe quando alguém fechar uma porta e vai aparecer, vai apagar uma luz e na luz vai aparecer um bagulho lá. Ah, cara, é, sabe? Falando 1h10, 1h15, eu já tava de saco cheio dessa porra desse filme. Porra, é meio vergonhoso, sabe? É o que os caras, eles quiseram, na verdade, fazer uma espécie de Stranger Things e em alguns momentos até lembra. Até porque Stranger Things mimetiza essa porra toda, mas é um Stranger Things meio de pobre, sabe? Sem criatividade. Ah, e só pra concluir, fica meio no ar lá, tem uma tensão sexual lá da menina com os moleques lá, mas eles não fazem a porra da cena do sexo grupal da menina, da suruba lá da menina com os caras. E infelizmente, foi a única coisa que eu tava esperando nesse filme, foi a icônica cena lá do primeiro filme, lá do original, que o moleque chega na cara do palhaço e manda o ácido de bateria e joga aquela porra na cara do palhaço. Também não tem essa porra. Imagine o quanto eu estou puto com essa porra. Paz. Já que o Zé não quer que fale de spoiler, então eu vou tacar de spoiler aqui. No livro, a menina, depois que ela foge lá dos abusos do pai, na verdade todo mundo depois que enfrenta lá o palhaço e pensa que matou o palhaço não aparece mais na cidade, cada um vai para um canto, eles querem fugir da cidade. E a menina, né, que tinha sido abusada pelo pai, ela vai e se casa com o primeiro idiota que aparece, que por sinal é um abusador também, ele pega e bate nela e abusa dela e por aí vai. Tanto é que quando ela volta, antes dela voltar para a cidade, ela pega e bate no cara. É uma cena assim até interessante, porque não faz parte do terror, mas poxa, no livro é muito assim, aterrorizante assim, ela brigando lá com o cara, sendo que o cara é muito mais forte que ela. Ela consegue fugir e por aí vai. E claro, né, se tiver o 2, provavelmente vai ser isso. Eles voltando adultos para a cidade para enfrentar de novo a coisa. Só que no livro, também outra coisa que fiquei triste de o Rodrigo ter falado, no livro morre gente pra cacete. Não morre os guris, mas morre muita gente. Muita gente mesmo. Quer dizer, não morre os guris, vírgula, né? Ah, quem morre? Ah, valeu o livro. Porque realmente você não vai ver isso no filme. Spoiler de que, filho da puta? Porra! Acontece porra nenhuma. Porra do palhaço morre no final, não morre nenhuma criança, só o irmãozinho do moleque logo no começo. Olha de quê, porra? Porra do livro velho pra caralho desse, seu bosta. Nossa, Rodrigo, você ficou pistola, mano. Eu lembrei mais uma coisa aqui. No livro, ele não tem só o palhaço. A forma dele não é o palhaço. Ele se chama coisa porque ele se transforma no medo das pessoas. Aquilo que a pessoa tem mais medo, ele pega e passa e transforma. Por exemplo, se a pessoa tiver medo de insetos, então pode ter certeza que a casa dele vai lotar de insetos. Se a pessoa tiver medo de fantasma, vai se transformar na porra de um fantasma. Claro que em algumas partes do filme ele se transformava, quando ele queria aparecer em meio à população, ele queria assumir uma forma, entre aspas, humana, ele se transformava na porcaria do palhaço. E os balões eram indicativo, que por sinal é mais indicativo no primeiro filme do que no próprio livro. No livro ele não fala, ele não cita tanto os balões. E por sinal, no primeiro filme, no filme da década de 80, se utilizou a porcaria do palhaço porque os efeitos especiais para fazer o que estava descrito no filme, no livro, perdão, ia ser muito caro e talvez não desse para fazer. Diferente do atual, né? Aí você me deixou até triste, porque eles poderiam ter aproveitado tanta coisa assim, de efeitos especiais assim, já 3D, sei lá, com computação gráfica, e puta que pariu, não fizeram, né? Claro, né? Que maravilha. Eles quiseram transformar um filme a mais pra família, né? Como sempre. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Se você quiser falar até a respeito das questões técnicas, né, gente? Olha lá. Fotografia, direção. A direção, caralho, eu achei muito fraca, sabe? Cara, eu consigo ficar embasbacado com esse tipo de produção, porque, velho, era só repetir o que foi feito lá na... Os anos 90 era tão simples, cara. Sabe? Se melhora, claro, né? Traz a coisa pro atual. Eu não acredito que tivesse necessidade de você ambientar ele lá nos anos 80, com o New Kids on the Block, com pô, aqueles mullets, aqueles cabelos, aqueles rednecks, sabe? Aqueles moleques bobões lá, que são amigos pra tudo. Você podia tentar ambientar ele, sei lá, uns 10 anos atrás, assim, enquanto o fenômeno da internet ainda não tava muito grande, né? Até porque, se você for fazer um filme desse, com a molecada, os amigos pra gente se juntarem e viver uma aventura, você vai ter que fazer uns moleques sentados na porra do computador jogando LOLzinho, né? Jogando esportes, existe esportes agora, olha só que maravilha. Então, é isso que você vai fazer. Amigos, vamos viver uma aventura, vamos zoar. Aí você vai botar um monte de moleque sentado lá jogando LOLzinho lá. Você não pode trazer pra essa realidade, né? Atual. Você volta uns 10, 15 anos assim, onde a molecada ainda ia na rua, ainda brincava, etc. Aí você ambienta assim. Não tinha necessidade, cara. Sabe? O que tá na minha cabeça ainda é que esses caras realmente quiseram pegar a porra do hype do Stranger Things lá sabe? Cara, foi desnecessário. O filme é um filme desnecessário. É um filme que não tem necessidade nenhuma de existir, porque ele não apresenta uma coisa nova pra essa molecada. É mais um filme genérico de terrorzinho bobo, de sustinho bobinho a toda hora. Sabe, o palhaço, não fede nem cheira a porra do palhaço, velho. Se você bota o crush, o palhaço lá, ele é mais aterrorizante do que o cabeça de ovo lá. Cara, chega a ser constrangedor, cara. Sabe, eu vou falar pra você que teve um momento no filme que eu fui surpreendido com a porra da aparição do palhaço. É o momento que eles estão lá passando as fotos lá na garagem do pai dele lá e de repente o palhaço sai lá da tela. Mas eu fui surpreso, não é porque a porra do palhaço ia aparecer em algum momento, não. Porque ele já tava rolando na tela, já tinha uns 10 segundos. Eu fiquei surpreso que eu tinha olhado pro celular e quando eu voltei pros olhos pra tela, tinha aquele palhaço gigante tentando pegar as crianças lá, sabe? Assim, eu falei, oh, nossa, um palhaço gigante. Pô, até que enfim, uma coisa legal, sabe? Essa foi o nível de surpresa que eu tive. Cara, mas enfim, a gente pode falar, vocês podem comentar, a gente pode tentar ter uma conversa civilizada a respeito desse filme, mas puta que pariu. Eu desisto, cara. Vocês podem ter uma conversa civilizada sobre esse filme. Cara, aqui é uma hora e cast, pô. Você tá louco? Mas vamos lá. Tem algumas coisas que eu preciso falar, porque senão eu vou me esquecer. Primeira coisa, Hollywood não sabe mais fazer filme de terror, cara. Isso aí, desde o primeiro filme lá do carinha lá, lembrei, Jogos Mortais. Desde o primeiro Jogos Mortais, que aí Hollywood não sabe mais fazer filme de terror. E quando faz filme de terror, É como o Rodrigo diz, né? É aquela coisa bem genérica, como se fosse um filme pornô, né? Começa lá, chupadinha, depois sexo, depois dupla penetração, sexo anal e finalmente uma gozada na cara. Só que eu acho que isso aí, pelo menos, eles são mais originais que os filmes de terror, né? Pelo menos conseguem me surpreender, os filmes pornôs, não de terror. Outra coisa é o seguinte, não precisava fazer outro filme de A Coisa. Claro que não, cara. Ele aproveitou, claro, o hype lá de Stranger Things. Que Stranger Things, na verdade, é uma cópia dos filmes de Spielberg e os filmes que tinham crianças lá do Top Stephen King. Stephen King, por sinal, diga-se de passagem, ele é o Alan Moore dos livros, né? Porque todas, 90% das adaptações são uma bosta. Tem uma outra adaptação que é boa. Apesar de que eles mudam tudo, né? Diga-se de passagem, como, por exemplo, Iluminado. Que, por sinal, Iluminado só tem uma boa adaptação. As outras são bem bosta mesmo. Que mais eu ia dizer? É tanto que realmente não precisava ser ambientado na década de 80, mas está no hype, precisa colocar a década de 80. Então, cara, sobre o It, vamos lá. Eu acho que tirando o palhaço, o resto dos atores, cara, não tem um carisma nenhum, cara. Ah não, tem o Seth Green também que é bom. Posteriormente ficou bom. Agora o Tim Curry tá, ó, fodamente no filme. Com certeza um dos melhores vilões do cinema. Parabéns pro Tim Curry. Eu tô tomando seu cu, Zé. Viado. Última coisa, mesmo que fosse ambientado nos dias de hoje, vamos supor que todo mundo estivesse lá sentado no seu computadorzinho, eles iam se fuder, porque o bicho se transforma naquilo que a pessoa tem mais medo. Então provavelmente não ia sair da caralha da tela do computador ou da televisão, sei lá que diabo, os maiores medos das crianças iam ter que se juntar e se virar. Eu acho que isso seria até mais inteligente, assim, seria um filme mil vezes melhor. Aqui é Lone Wolf e aquisito do Santander, tipo, dava pra ter feito um tipo de triagem, sabe? Eu acho que não precisava chegar ao ponto que chegou e o envolvimento de um pessoal que não sabe nem o que é arte. Mal ou bem, eu sou uma pessoa que trabalho com arte diariamente, estudo arte inclusive, e eu me julgo uma pessoa que não sei o que é arte até hoje, entendeu? E eu tô nesse ramo há quase 10 anos. Imagine pra uma pessoa que tá envolvido com política, sabe? Então é complicado você ditar o que é arte ou não é. Então, assim, o que aconteceu, pelo que eu tô vendo até então, foi que por causa de uma laranja podre estragou todas as outras, entendeu? Então, tinha lá diversos artistas, diversas obras e tinha o quê? Umas 3, 4, não sei a quantidade, de que realmente eram algo a se pensar. Então, em vez de acabar com toda uma exposição, né, esse pessoal que muitos que estão criticando não vão nem em museus, sabe? Não sabe nem o que é obra de arte, poderia no máximo falar, olha, tem artes e não tem, porque se eles souberam reconhecer que aquele não é arte, então eles saberiam responder o que é arte também, né, porque eles são filósofos, não, eles são especialistas em arte, né, então, mas enfim, eu acho que poderia ter feito só a retirada desses que realmente, eu concordo que os mostrados foram eu não sei a história por trás, né? Mas mesmo tendo uma história por trás desses quadros que foram polêmicos, eles realmente era fácil pedir a exclusão deles apenas e deixar o restante, sem precisar estragar toda uma exposição, mas por fim, o SJW venceu mais uma e agora o Santander vai arcar com as consequências, né? Uma pena ou não, né? Vamos ver o desdobramento final disso daí, né? Se bem que, pensando melhor, acho que não tem mais desdobramento nenhum, né? Já encerraram, o Santander pediu desculpa, já comemoraram a vitória, principalmente páginas políticas, né? Então, é isso aí. Eu não sei até hoje o que é arte, eu mesmo trabalhando com arte não sei o que é, imagine os jogadores, né? Abraços, beijo, me liga que mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada. Rapaz, quantas vezes eu já falei pra esse filho da puta que a nossa proposta e pedra fundamental lá é tentar não falar de política, ou mínimo abordar essa merda, mesmo que, né, movimento Brasil Livre queira, né, se identificar como um movimento político, sei lá. Eu só tô falando isso porque a gente fez uma brincadeira aí, e o Jafar ficou full pistola, e eu vou dar essa moral comentando rapidinho, porque, como eu já falei pra esse filho da puta, essa porra desse Drops não tem que ter mais de 30 minutos, aí ele faz um bagulho de 45, uma hora e caralhada, porra, é um Drops, animal, 20, 25 minutos. Bom, mas voltando ao assunto. Cara, uma organização que se autodenomina Movimento Brasil Livre, ela tá praticamente querendo impedir o Brasil de... a liberdade do Brasil, do brasileiro, do indivíduo, de realizar as coisas que o indivíduo, que a instituição quer realizar, cara. É censura pura e simples, sabe? É uma ascensão aí dessa agenda conservadora, de bancada religiosa, que vocês estão vendo aí todo o processo que está acontecendo com a blindagem do Temer aí, do PSDB e do grande escalão do PMDB, apoiada claramente pelos conservadores e pela bancada evangélica, que está mais suja do que pau de galinheiro. Então, o Movimento Brasil Livre, esses gênios, esses guerreiros paladinos da moral, da justiça, do caralho a quatro, onde tem um imbecil que nega escravidão e onde dizem que existe racismo reverso e é tudo mimimi, que o mundo tá chato, sabe? São os caras que estão fazendo mimimi quando alguma coisa não condiz com a visão deles de realidade de sociedade. Sabe, e de novo, quem é o Movimento Brasil Livre na porra da fila do pão, no jogo do bicho? O que esses caras fazem? O que esses caras fizeram? É uma cambada de letrados, os caras sequer são formados. Tem níveis do imbecil, do Mamãe Falei, não senhor comuna, Nando Moura, essa legião de incultos, de imbecis, sabe? Que só sabem, assim como o Bolsonaro faz, pegar a galera que tá odiosa, tá preconceituosa e inventar um motivo pra juntar todo o ódio, todo o preconceito dessa galera e formar essa massa de manobra, esse exército, pra combater alguma coisa que eles intitulam agenda de esquerda. Cara, independente do que seja ou do que não seja a exposição do Santander, foda-se o Santander, sabe? Santander tá bilionário, o lucro anual do Santander aqui no Brasil é bilionário, os bancos lucraram mais do que qualquer outra instituição nesses últimos 4 ou 5 anos. Foi uma farra e tá todo mundo preocupado com arte do Santander, foda-se o Santander, pau no cu do Santander. Só o que que acontece? As pessoas precisam entender que a arte, ela é feita pra trabalhar o sentimento das pessoas, ela é feita pra estimular emoções. Seja boas, ruins e por aí vai, sabe? Se a arte não provocou isso, ela não pode ser classificada como arte, sabe? Pega essa merda e joga fora. Simples. Abordar zoofilia não é apoiar zoofilia. Abordar pedofilia na arte ou em qualquer outra forma de comunicação, etc., não quer dizer que você apoia. Sabe? As pessoas são manipuladas e manobradas. A galera da família tradicional brasileira, que não aceita a união homoafetiva, que não aceita uma pá de coisas que eles classificam como destruidoras, nocivas à sociedade, e preferem que se mantenha um status quo onde os grandes bastiões da moralidade brasileira se perpetuaram até hoje. Políticos que, apesar de serem tradicionais, de serem conservadores, casam 3-4 vezes. Evangélicos que se metem na política e roubam, desviam dinheiro, recebem propina, sabe? Mulheres que foram políticos, em sua maioria, que foram fazer o discurso pelo impeachment da Dilma e falaram aquele monte de asneira pelo Brasil, pela minha mãe, pela puta que pariu, e tão cagados ou mais cagados do que o cara que rouba um relógio na porra de um turista na porra da orla de Copacabana ou qualquer outra capital costeira do Brasil, sabe? Não quero passar muito disso, me estender muito, porque eu acho que a gente não tem que ficar dando ibope pra esses caras. Eu encerro com a frase que eu falei duas ou três vezes aí. O que que é o MBL, meu irmão? Quem são essas porras? Quem são esses caras, velho? Quem são esses bosses? Que influência esses caras têm, cara? Quem são esses merdas? Porra, fecha a conta, passa a régua. Foram duas coxinhas e um caldo de cana. Fui. Ah, vamos lá. Eu não tinha nada pra falar sobre o negócio do Bradesco. Ai, que burro, dá zero pra ele. Olha esse gordo filho de uma prostituta analguta! Filho da puta! Mas eu acabei de sair da sala dos professores, eu não vou me identificar. Pra não dar merda. Cara, tem professor, maluco, enchendo o saco porque, ai meu Deus, tinha pintura de gente nua. Meu Deus, escultura de gente pelada pra criança. Porra, maluco. Os caras, o maluco, o nego faz pintura de pintura e escultura de gente pelada, cara. Porra, desde o começo da arte. Vai tomar na beira do toba, cara. Eu fico perplexo com uma parada dessa. Sem sacanagem. Sério, cara. A sociedade chegou num ponto de vulnerabilidade, cara. Que um corpo sem roupa é tipo, meu Deus, queimem ele. Eu acho isso Jesus, o cúmulo da sociedade moderna, isso, sem sacanagem. Acho que a gente falhou miseravelmente como espécie e tinha que vir um meteoro logo pra começar de novo, né? Vamos começar de novo. Eu acho que eu acho que a pior coisa que, tipo, o ser humano fez foi descer das árvores, sabe? Eu acho que não devia nem ter subido nas árvores. Devia ter ficado no mundo, no mar, pá, lá. Pequenos micro-organismos. Já tá tudo bem hoje em dia. Sim, maluco, eu não tô falando de capial, idiota, burro, sabe? Tipo, o pessoal do MBL, o pessoal que apoia o Bolsonaro, o pessoal que apoia o Jovem Nerd, quer dizer, sabe? Não tô falando, maluco, os caras têm formação, cara. O cara é professor, porra. Acho que ataca a geografia, né? Que é uma matéria menor. Mas, porra, mesmo assim... É, algum tempo atrás, eu tava lendo, até mandei no grupo... É uma foto de uma reportagem que eles estavam chamando memeiros, né? O que é um memeiro? Uma pessoa que vai criar memes para alguma página de ódio para fazer propaganda, né? Pois é, o Brasil sempre na vanguarda das merdas. Fora que o brasileiro é maravilhoso. O brasileiro, ele se diz libertário, ele se diz assim a favor... Certo, das grandes coisas, mas ele no seu âmago, no seu íntimo, ele é um conservador filho da puta. Quanto à exposição, ela só tinha três obras que poderia se dizer assim, né? No cerne da questão. Caramba, velho, tinha obras de Portinari, cara. Eu tinha obras de vários outros artistas maravilhosos e pronto, fechou a exposição por causa de três quadros. Acabou. Que maravilha. E os quadros em questão são três quadros. Um que tem um Jesus Cristo crucificado com várias mãos e cada mão segurando um penduricalho, tá? Um quadro que para mim é normal. Enfim, tinha outro quadro lá que, na verdade, retrata um bacanal. Um bacanal, assim. E tinha um lá, uma das cenas tinha lá alguém comendo um animal. Comendo no sentido sexual, vamos dizer assim. E outro, que era um quadrozinho, quer dizer, um quadro não. Era um, não sei como chama, um mural, algo assim, que tinham crianças desenhadas, não eram fotos. E que era tipo assim, criança viada, não sei o que, filha de um orixá, ou sei lá, algo assim, uma besteira assim. Por sinal, o quadro lá que tem lá a suruba lá e que tem a zoofilia, é um quadro que de um artista que é tão caro, velho, que custa o valor do dinheiro que Gedel perdeu lá no apartamento, entre aspas, né? Que a Polícia Federal tomou. Pra você ter uma ideia, é mais caro que os quadros de Romero Brito. Se bem que, ora bola, né? Qualquer coisa é melhor que os quadros de Romero Brito. E Diguinho, eu não vou falar de política. Aí, cara, pega e dá esse pau, velho, nos grupos, velho. Dá nome aos bois, velho. Diguinho, te amo, velho. Beijo. Só quero que você saiba que se eu for preso, a culpa é sua. Eu tinha um primo que ele trabalhava numa locadora, né? Na época dos antigos videocassetes. E aí ele assistia filme, e depois fez DVD de filmes, aí veio a pirataria e acabou com tudo. Mas ele assistia filme de manhã, de tarde e de noite, né? O locador tava ali e era até uma forma de fazer propaganda, né? Enquanto ele tava assistindo, vinha alguém comprar o filme, vinha alugar um filme, perdão. Perguntava, ah, que filme é esse, não sei o quê. O filme é bom? É. E ele até, com o passar do tempo, ele começou a dar suas opiniões na hora. O filme é uma maravilha, não sei o quê, blá, blá, blá. E Ele começou a assistir tanto filme, que ele começou a ser cada vez mais exigente em suas escolhas. Falei, ah, esse diretor é o mesmo tipo de filme. E aí ele começou a escolher mais e mais. Hoje em dia, cara, não ficou rico, não virou cineasta com o Tarantino, uma pena. Mas ele tem um gosto muito especial para filmes. Acho que é por aí, cara. É por aí. Depois que você começa a assistir filme direto, você começa a pensar assim. Cara, pode me chamar de dono de casa, porque eu tô em casa o dia todo, eu sou babá, papai, cuido do Isaac, tô dando a comida dele aqui agora, ele se amarra, troca a fralda do meu filho, dou banho nele, e à noite eu limpo a sala de jantar e a cozinha, lavo louça e fico na rede, escutando os áudios do meu grupo predileto, com a Mauricast, os perdedores, ou os losers, ou os lamentáveis. Essa é a minha rotina do dia. Meu currículo tá pronto, foi enviado para alguns lugares. E eu fiz uma prova semana passada e, claro, eu me lasquei nessa prova. Por isso que o Brasil tá desse jeito, né? A gente tem que trabalhar para sustentar esse pessoal aí, ó. Brincadeira, amigo. Caralho, vamos parar com essa putaria aí. Porra, chupa logo o pau do olho pronto, cambada de bichona. Porra, e detalhe, o Thiago, essa porra não pode virar drops, cara. Porque a porra do Jorge falou pra caralho lá, chamou o evangélico de burro, que gosta da porra daquele filme Deus Está Morto, e blá blá blá blá blá blá blá. Você vai meter essa porra, vai dar merda. Ninguém escuta a gente, cara. Ninguém gosta da gente. Ainda esse filho da puta ainda fica falando isso da porra de um dos filmes que deu mais audiência na porra do ano passado. Pelo menos então não usa essa porra desse áudio aí, desse viado aí, não. Se o Naldo fizer uma boa edição, pode ser que saia um podcast. Tá, eu entendi, deixa quieto. Ó, aqui vai uma sugestão. Podem zoar, mas foda-se. Essa semana estreou no Cartoon Network a nova versão do desenho das meninas superpoderosas. Esse desenho, ele tá, é como se tivesse um revival dele, né? Ele foi muito popular uns 15 anos atrás e pararam de produzir, e agora voltaram. Eu só quero recomendar o seguinte, que desenhos que não voltaram ainda, desenhos que a gente assistia, que poderiam voltar, né, com a nova roupagem. Eu assisti As Meninas Superpoderosas e eu gostei muito, cara. Minha filha adorou, minha filha de 3 anos, que nunca ouviu falar de Meninas Superpoderosas. Primeiro episódio que ela viu foi esse novo, do desenho novo, e ela se amarrou. Ô, viado, ninguém quer saber da porra da sua vida, não, porra. Pega essa porra desse seguro-desemprego inteiro e compra vibradores do Vasco e enfia tudo no cu. Eu, hein? Vai se fuder pra lá, rapaz. Quer namorar com a porra do Zé aí? Manda direto a porra da mensagem pra ele, porra. Viado. É, pelo amor de Deus, gente. Tem coisas que eu comento aqui que dão me livre pra edição final, até porque eu acho que a minha esposa vai começar a ouvir isso também. Porque eu falei pra ela ontem, ela ficou querendo ouvir. O programa pergunta até que assunto que era. Então, pelo amor de Deus, cara. Eu não pode ir pra edição final essa porra, não. Ouviu, Ronaldo? Não pode ir pra edição final que o Jorge tem um vibrador do Vasco escondido em casa e que ele faz muito uso. E que ele pretende usar o seguro-desemprego para comprar mais vibradores do Vasco. Ouviu, né, Naldo? Tem que tirar isso da edição. Tira mesmo essa porra da edição. Outra coisa. O Rodrigo ficou bolado porque eu falei que Deus Não Está Morto é um filme ruim. Cara, ele tinha que ser pelo menos considerado um filme para ser considerado um filme ruim. Que abominação é aquela ali, gente? Aquilo ali, cara. Aquilo ali, sério mesmo, cara. Se eu fosse Deus, eu descia na Terra só pra mandar pro inferno todas as pessoas que estavam envolvidas com aquele filme. Inclusive os que assistiram. Aqui é o Kozalski, príncipe da Elza. E sobre o que o podcast? Aqui é o Dr. Gori. E o programa vai ser sobre a mãe do Jorge e os hábitos noturnos dela. Mas o cara não tem vergonha de falar pra mulher dele, não. Ele tá fazendo parte de um projeto que ele não recebe nem um centavo e ainda é ridicularizado pelos participantes. É um bosta mesmo. Pois perde a mulher e não sabe por quê. Porra! Perguntou se você não tem louça pra lavar. Porra! Dança, dança, dança, dança do gorila. Ô Ô, seu filho da puta, quantos minutos vai ter essa porra desse drops? Caralho, vai ficar... botar essa merda com 45 minutos, uma hora aí, e vai levar um mês pra editar quando a porra do It, a versão nova, aí tiver saindo pra DVD já, caralho. Porra, bota 25 minutos nessa merda aí, pronto. Rodrigo, vê se você entende isso aqui. Vá tomar no meio do olho do seu rabo.